Geral 997, zero, na escuta. Na escuta. Em coordenação com o controle, por gentileza, modifique o perfil da saída para Momo, transição G-Bit, Golf, Eco, Bravo, India Tango. Momo, G-Bit, modificando aqui, obrigado. Então 3153, só os pais para iniciar no 5, a aeronave da APSA cargo já no push no pad 3 vai taxiar. Na escuta, aguardando. Aguardando. Paulo Salvador, mais uma vez, muito bom dia, a parte aeronave 809, tem informação Índia. Passaria do 9809, bom dia. Confirma o horário do plano? Deixa eu te achar com eles aqui rápido. É 9809, na escuta? É na escuta, pela filha 9809. Estaria saindo com essa matrícula 9809 ou seria o passageiro 2223 para a Vitória da Confis? 9809, para a Vitória da Confis. Sim, se ainda não possui o plano de sistema, estarei checando também com o centro. Só por gentileza me confirmando o horário da UBT, ok? Tá bom, vou checar com o pessoal aqui e já te faço já já. Controle Salvador, trip 55 no 4. Prossiga. Autoriza estar presente voar Aracaju? 5 no 1, reporta táxi. Tá, 3 1. Salvador, geral 9970, necessita acionamento e posterior pushback no 4K. Geral 9970, tem livre acionamento, reporta para o push. Acionamento livre, chama para o pushback, geral 9970. Trip 54, 5594, autorizado direto a Aracaju. Está presente, vai voar Aracaju com o trip 5594, obrigado. Autonomia, alternando Natal. APSA 6570, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre 1, 1-8-95, o ajuste no 0 no 3, um bom voo. Via Baixa, Índia e Alfa, ponto de espera da 1-0, 2-9, agora 2-3-3-5-7-7. Solo Salvador, é o Rio 5973. Quem 5973, prossiga? Para o pushback, acionamento 4-3. O Sideral 9970, na escuta? Na escuta, eu vou acionar primeiro o Sideral. Primativo, então vou iniciar o push do Rio, ok? Aqui, podemos acionar enquanto isso? Afirmo, livre acionamento, aguardando então para o push. Ok, obrigado. Rio 5973, está livre o pushback, treinamento, reporta táxi. Chamarei para o táxi 5973. Total 9911 no pushback, acionamento. Total 9911 é o terceiro no setor, no pátio 3, já me escuta aguardando. Sim. Linda, coloca a piscina 10, vento 070 com 10. Certeza, alinhada e decolada, piscina 0, 670. APSA 6570, decolada 117, controle 120.8, bom voo. 1208, APSA 6570, bom dia. Controle Salvador, bom dia, APSA Cargo 6570, cruza 2500, na Puca Caju. APSA 6570, contato, mantém 350. Mantém 350, pode aprovar. Cuca. Autorizado Cuca, APSA 6570. Certo, parcelamento, Torreio no Noite, 395. Paulo, tá 3153, pronto para o táxi, 167, a bordo, 345, qualquer na cabina. Inicia 12545, alterna 12685, trip 5514. 2545, 2855, contato, obrigado, bom dia. Bom dia. 3 horas e 30 de autonomia, pronto para o táxi. Rio 5963, segue a Urbas da Sã, sua frente, ponto de espera, Torre 1, no 8, 95, ajuste no 03. Gente, segue a aeronave da Sã, ponto de espera 18895, mobile 13. Falou, total 991, não está pronto para o spec acionamento. 6570, suba e mantém nível 210, restrito pelo centro. Restrito ao 210, o ar está a cargo 6570. 970 vai aguardar mais um pouco. Eldorado, total 9911, livre acionar e táxi ou pataparã? Regina, livre acionar e puxa para táxi. Livre acionamento e pushback, reportará para o táxi, obrigado, ano do esperão. Plan 3153, autorizada a linha de decolar, pistão no zero, vento 080 graus, 8 nós. Salvador, o Rio 5973, Rio 5973, após a rolagem da aeronave da TAN, mantém pistão no zero. Sim, após a rolagem do TAN, alinhar e manter. 6570, controle. Ah, escuta, prossegue o 6570. Suba, mantém nível 210. Ao atingir, está autorizado voar direto, Romeu Fox 018. APSA 6570. Subindo e mantendo 210, após atingir o 210, direto Romeu Fox 018. Afirmo, e chame agora Recife, frequência 12545, alterna 12685, APSA 6570. 12545, 12085, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, TAN 3153, decola na DAEL. TAN 3153, bom dia. Contato, submantenho 360 na saída da DAEL, liga da pós-bridge. 360, DAEL, liga da bridge. Graus 1-1 nós, livre decolagem, pistão no zero. Livre decolagem, Rio 5973. 991 para o táxi com 3 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, Alterna Natal. Total 991, táxi via Pátio 1, Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 3. Pátio 1, Índia, 718-2 com a torre, 718-95 com a torre no ponto de espera. 25, controle no 20, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, bom dia. Salvador, o 9809. Atenção, não confirmo transponder copiado, foi 5171. Plano de voo aqui, a gente pediu para a nossa empresa também entrar em contato lá com a sala IF. Mas vocês poderiam também tentar, por gentileza, dar uma agilizada aí? Afirmativo, perfeito. Da Puca Jama, para direto Aracaju. Ciente ascendendo ao 3110, saída pouca, Jamo após Aracaju, 5973. 026. Tem mais um instante, o 9809. 09, obrigado. Eu ajusto no 093, aguarde procedimento ILS X-Ray para pista no 0, voo no 795. Do Telemite, escuta. Escuta, prossiga, Paulo, passa 9809. Afirmativo, só pra informar, a gente tem um plano aqui realmente, mas como 2223 pra Vitória da Conquista. Como 9809 a gente tá checando. A matrícula seria 9809 mesmo? Sim, 089809, de Fortaleza até Guarulhos. Tá ok, a gente vai ver se teve alguma CHG da matrícula ou se tem algum outro plano. Com essa matrícula 9809, eu gosto mais de alguns insetos que a gente nós estamos checando. Guardando, obrigado, 9809. Sou Sideral 9970 para acionamento do Livre Jambrenista. Tereza 9809, pronto, cópia? Pronto, cópia, 9809. 9809, autorizado para a Vitória da Conquista, nível 180, decola da pista 10, com primeira curva direita, perfil da Árvore Elefa. Eu posso sair conforme a rota do plano. Transponder 5406, controle 120, decimal 8. Cruzou 180, conquista, decola da 10, direita Arbor, após Elefa e após rota do plano de voo, acima 5406. E o controle 1208, está na remota 1-1, no posto de acionamento, 3-9-8-0-9, correto? Livre a sinal para ataque. Sinal para ataque 9-8-0-9, passa a letra. No 53, chame Recife agora, frequência no 251. Caso negativo, 133, decimal 25. Então, 3153. 13, 1 a 3. Gente. 9809, passa 3. 1, decolada aos 30, controle 120, decima 8, bom voo. 1208, total, bom trabalho. Luiz, Procópio. Trânsito Luiz, autorizado, voo local, Salvador, Salvador. Decola da pista no 7, com primeira curva direita, corredor axé. Após corredor caixa prego, zero no país. Aceno 01, no 6, controle 120, decima 8. Total 991 no contato, se mantém 310 na saída Momo. Qual que boa após frote? Soja 310 na mão, Kog Bus Trot. Patango Bravo, que Luiz, que bom dia, livre acionamento, reporto para o táxi. Mike Serra, Golf autorizado a alinhar e decolar, pistão 97, o vento 090 graus, 9 nós. Será o 9160, utilizando o puxa, bate para táxi. Mike Serra, Golf, decolar 233, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grato, bom dia, bom trabalho. Golf, contato, tudo mantém nível 080 na saída ARPA. 080 na ARPA. Usado para Recife, nível 370, via Peruísque 58. Decola da 10, com primeira curva à esquerda, saída PUCA, transição Caju. Estrela 5402, controle 120, decima 8. Recife, nível 370, via Peruísque 58. Decola da 10, com curva à esquerda, desceu da PUCA, transição Caju. 4-0-2, transponder 1208, controle salvador azul 4-2-3-4. Azul 4-2-3-4, correto, repassão para o posicionamento. Porta posicionamento, 4-2-3-4. Solo passareiro 9809, acionado para o táxi POB 51-6-0-10, Altena Salvador. Passareiro 9809, autorizado o táxi. Via parte 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-4. L14 agora, autorizado táxi, parte, ainda ponto espera, vai chamar 18-4, obrigado, bom dia. 9809, passarei. Ponto espera 1895, passarei 9808, bom dia. 9809, passarei. Clear by direct to bomb intersection. 715, desse mantendo hoje, meu autorizado final, ele é X-Ray, está livre de considerar as instruções em pelo. Positivo, está livre de separador do pé, considerando a instrução. Chamará, então, já estabilizado. Na escuta. Passagem do 9809, ciente ali, mantém pistola 0. Ali, mantém na 10, passarei do 9809. Geral 9970, táxi via Patiuno, Índia, no ponto de espera, torre 1, 1, 8, decimal 95, ajuste no 0 no 4.